Psico... Valeu, neguinho! Psicopatologia em evidência. Psicopatologia em êxtase. Coraça neurótica em êxtase. Neurose que o sistema produziu e a plenitude da liberdade impediu. Você é escravo e doente. Dentro desse peso você está preso. Você está condenado pro resto da vida a pagar por esse preço. Religião, pátria, família e sexo. Isso se destrói e constrói enormes complexos. Neurose! Puta massa! Não tem poder mais pra meu Deus! Eles vão fazer a sexo, usando no complexo! Vestido mesmo, fiz a pena, cena da vida, cega da não, vai pro cabeça preço! Valeu, obrigado aí, pessoal.